Yo, dialética, energética, organoléptica, morfética, mimética, cinética, sinergética, mental, exergética, vocal, filogenética, sensorial, verbal, sensação sensacional, ascensional, sensação, associação de ser dativa, clivativa, literação, fricção, fonética, fomenta séria, diversão, celebração, ministerial, lírica, hiperestesia, referencial, vívida, nítida, crítica, minha polifonia, rítmica, causa cinesia, com poesia, tão pícnica, com matrizes numéricas, romação contigo é mérita, tuas quadrias navais, minhas linhas são exorbitantes, qual substâncias etéreas, lições dimensionais, sem baralho, com volições circunstanciais, emoções, sociais, sob estabulações precedentes do senso, inquietações congruentes, sob convergentes emoções, correntes de alucinações, ascendentes de planos alquílicos, cívicos, fluidos psíquicos, atravessam divisões, combinações dos raciocínios das visões, infatuações com fascínio, sob o domínio de razões sociais, quebram paradigmas, caldeirizam estigmas, enigmas líricos, estendem simbolismos oníricos, deixa sua mente viajar ao universo com meu verso, imerso assim sucesso, sigo indelével verbalmente, pra frente é o progresso, sempre o progresso, processo do intelecto no lúdico lexo, deixa sua mente viajar o universo com meu verso, imerso assim sucesso, sigo indelével verbalmente, pra frente é o progresso, sempre o progresso, processo do intelecto no lúdico lexo, manobras estratégicas, rimas que lhe causam no seu cérebro anomalia anestésica, perspectiva de som com várias ideias, eu invisto problemas atuais e pessoais, ainda continua sendo um dos mais difíceis, é como pesquisar o neurótico dos neurônicos, psicodélicos do vício, frenéticos, ritmos que te levam além do êxtase, a viagem sintética à frente de um comício, não é normal quando tudo acaba mal, se a história é verdadeiramente real ou se foi verídico, eu insisto, os hábitos e os defeitos que contrariam os mestres dos efeitos místicos, objetos não identificados, não sabemos se eles realmente são aliados ou são nossos inimigos, nesse caso um contato imediato, eu acho que não pode oferecer nenhum perigo, a não ser se o homem for clonado pra ser cobaias em laboratório, aí a humanidade corre sérios riscos, seu DNA, seu gene, seu genoma, tudo isso vira um genocídio peculiar, psicológico ou omisso, para que no futuro seja banido do mundo sem destruir os nossos princípios. Deixa sua mente viajar ao universo com meu verso, imerso assim sucesso, sigo indelével verbalmente, pra frente é o progresso, sempre o progresso, processo do intelecto no lúdico lexo, deixa sua mente viajar ao universo com meu verso, imerso assim sucesso, sigo indelével verbalmente, pra frente é o progresso, sempre o progresso, processo